across the border. And I think about all the things, and in my head tout droit vers l'avenue de mon Depois de Amy Winehouse e Mark Ronson, tuvimos La Sororidad de la Orquestra Imperial cantando em francês, com Rue de Mes Souvenirs. E para terminar esse melhor de 2007, não puedo resistir a executar essa música. Essa vai para Mi Belesura, inspiradora e sponsor desse programa. Martinho da Vila e Marcelinho da Lua. Plim Plim. Machucando devagar, hey. Blink, blink, blink.